3298, 2000 destino estabilizado. 1398, continua sua estimação, reporte baixado travado, ajuste no 013. 13, reportado abaixado. Uniforme, uniforme Tango, decoda 1-1-1, controle 120, decimal 8. 208, é um bom momento. Salvador, boa noite, Gol 1-1-8-5, mantendo ponto espera 1-0. Gol 1-1-8-5, boa noite, mantendo ponto espera 1-0. Mantendo ponto espera, Gol 1-1-8-5. Uniforme, uniforme Tango, decolou na Dael. Tupã Romeu, uniforme, uniforme Tango, boa noite, contato radar na decolagem, espera Dael, subiu para o 400. 400, uniforme Tango. Tá molhada? Afirmativo, precisa molhada. Tango Eco, Zulu Mazen, vindo para o da rodatória, reporte ponto visual. Ponto na zona. Poderia descer para o seu pé? Autorizar a descida para o meu pé. Tango Eco, Zulu Mazen, autorizado sinal da 1-7. Sinal da 1-7, não é? Eco, Zulu Mazen, chame torre 1-1-8-9-5. Portando autoriza a prod bridge pelo uniforme Tango. Aguarde coordenação, uniforme Tango. Aqui a gente já livrou as formações também, senhor. Sim. Contra ideal, por conta de milhas. Ou seria... ...25 graus, 30 graus por 35 milhas. Graças. Alguém vai apontar na final. O 604, agora tem condições de aprovar. Duna, por isso? Prezado Duna, Duna da presente, Gol no 604. É, chama na estabilizada. Gol no 885, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem cabeceira 1 no 0, Gol no 885. Formei o uniforme, uniforme Tango, sub-restrito para nível 360, 30 da presente, proa de bridge. 360, restrito, bridge, Tango. Voo no 398, no solo 14, livre à direita, solo 121, décimo 9. 19, 398. Beleza, tem a panagem, chama na estabilização. Eco Zulu, não é bem reparte visual com a pista no 7, informa o sistema molhado. Tá visual já, Eco Zulu, né? Zulu, não é bem reparte treino de pouso, pista no 7, dentro 080 graus, 02 graus. Baixou, travou, pulou autorizado, tá bem. Esse portão 9. Alfa direto com 9, funciona. Voo no 85, livre decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 1-9. Decolagem autorizada, pistão no 0, voo no 885. Alô, Salvador Web, 527, impacto 55 a bordo, 4 horas e meia dúzia, alternando Guarulhos. Do 7, siga a Via Índia no ponto de espera. Chame Rafaele. né? Frequência 198.95, AG 1013. Via Índia, pode estar chamada Rafael. 195, AG 57. Zulu November no solo Zulu 7, acessando a frequência livre. No 85, decoda Zulu 7, controle 120, decimal 8. 1208, uma boa noite, 55. Trolley, boa noite, eu vou 1885 em subida, passa 1.700 pés na sua escuta, vai iniciar a curva direita para evitar a formação. Golo 885, contato na decolagem, será da Elsa, para nível 360, informe por quantas milhas permanecerão no desvio. Não vou fazer desvio, vou manter a rota, entretanto eu vou iniciar a curva antes, já estou fazendo a curva. Entendi. 1.390, boa noite. Fala aí, Recife, pronto, cópia? Pronto, roda. 3350, Recife, via por 58. Cola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Pouca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Do segundo é 5144. Tencho, Xanã 6311, autorizado. 6310, autorizado nível 350 para Recife. O IC 58, decolando pistão no zero, saída Puca, transição Caju, transponder 5155, controle 120, decimal 8. Chamando o trem para 5144, chamando para pistão que essa não é chamada. Chama 5144, vou chamar 6390. De 5827, livre decolagem, pistão no zero, vento calmo. Livre decolagem no zero, Ed, 527. Formei uniforme Tango, chame centro Recife, na frequência 13395, alterna 13325, boa viagem. Gol 1885, pode atuar da El para evitar formações à nossa direita? Prezado. Grato, da El da presente. Cinco oito dois sete, decola 220, controle 120, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, WebJet 5827, boa noite. WebJet 5827, boa noite. Contato radar, saída da El, suba para o 360. Dael 360, autoriza Dael, Sara. Prezado Leda. Leda, obrigado. 5817, subindo para o 360. Estabilizado em Alenço, Gol 604. Ciência, compadre, final de chame torre 11895. 1895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, uma boa noite do Gol 1604, 2 milhas do Índia Serra. Gol 1604, muito boa noite. O ajuste é 1-0-4, continua a aproximação, reporte iniciando, baixado e travado. Chama na baixada travada. Chove sobre o campo? Negativo, mas eu falo pista molhada. Obrigado. Achou outra rua no 604. No 604, sem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 2 nós, informa o chuva leve agora sobre o campo. Entre no pouso na 10, ou no 604. Salvador Web 527 Proa 230 por 30 minutos para as informações. Trisado. Obrigado. Gol 1885, chame centro Recife agora na frequência 13395, alterna 13325, passando nível 160. 13395, 13325, o gol 1885. Controle Salvador, muito boa noite, passarei 2224, vou mandar o Charlie no ponto de altitude. Passarei do 2224, boa noite, autorizado em chegada à mar e a senhora identificação do presente vai na Progidona, descendo para 050. Identificou, está presente Duna, descendo para o 050, passarei 2224. Salvador, eu vou no 885, voltando. Você siga? Negativo contato nas duas frequências, poderia confirmar? 13395, alterna 13325. Pois é, diversas chamadas nas duas frequências, ninguém atendeu. Sim, se chamem em 1260, alterna 1288. 260288, ok, obrigado. De nada. Grande Grão 04, Taxi Vial, Alfa Juliette, Portão 2. Alfa Juliette 2, 104. Webjet 5857, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. Para 5887? Firmo. 260288, obrigado. De nada. Natal 370, uniforme Lu 10, recolha da pista 10, saída Puca, transição Zipar. Controle 120.8, transponda 5146. Autorizado Natal, nível 370, presurou 10, recolha da pista 10, saída Puca, Zipar. Controle 120.8, transponda 5146. Confirmado 5146 da transponda, chame para o pushback essa nota, 362. 5146, chama pronto. 3662. 42234, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador 1014, autorizado LS X-Ray pista 10, reporte estabilizado. Poxa, 1014 para 2000, está autorizado, vai reportar quando no ILS, o passageiro 2024. 60, boa, prepare a DAE agora, conta. Boa, DAE, 40. 71. Acer. Pronto, cópia. Afirmou. Maravilha. Campinas autorizado em nível 340, via uniformes Luno 6. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Saída da EL, após da EL Lida, após Lida Bridge. Controle 120, décima 8. Transponda 5152. Autorizado, Campinas 340. Decolando no zero, primeira curva direita, da EL Lida Bridge, aperto Luno 6, aerovia 208. Controle 5152, transponda. Correto azul, chame para pushback. Sim, que parece, é tudo. Solo Salvador, boa noite, 3858, vem ter informação já. Boa noite, 3858, pronto, cópia, Fortaleza 370. Afirmativo, pronto. Autorizado 370, Fortaleza, vem informação do Luno 9, corda pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 120, decimal 8, transponda 5147. 370, autorizado Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, Momo, Fruti. 1208 é o controle 5147 na transponda, 3858. Correto, 3858, para pushback, senão. Salvador, 3662, puxa, pega a frase. Autorizado, Simtac 3662. Controle Salvador, passarela 2224 e LS. Sim, de complete final de chame torre 1895. 1895, até logo. Pushback, salamento. Autorizado, sem destaque, puxa. Autorizado, pode voltar. É 390. O solo da 3662. Já, tá. Informar que está com órgão para entrar atrás. Iniciou o push? Iniciou, Xané. Está pronto? Estava iniciando. Rapaz, está recolhendo o finger aqui. Estamos iniciando. Beleza, beleza, por favor. Legal. Torre Salvador, muito boa noite, passarela 2224, vai passar o símbolo até embaixo. Passarela 2224, boa noite, livre pouso, pistão no zero, vento 310 graus, 039, fala pista molhada. Pista molhada, ciente, livre pouso a 10. Salvador, o 3258, pushback de acionamento 3. 358, aguarde, tempo. Alô, Gol 1889, autorização Galeão, tá? Gol 889, para o Galeão, proscópia 360. 360, informes 1-10, na cola da pista no 0, saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Controle 1-20-8, transporta 5-1-5-0. Obrigado, Galeão, 3-0, Brasil 1-0. Nome da 10, da EL Leda Bridge, 1-2-0-8, 1-5-0. Salvador 6300. 889, correto, portão 9, chama para um pushback saneamento. Camará, vou decimar. Salvador 6300 para o táxi do avião 48, 3 horas e 15 até na Natal. Senar 6310, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste 1014, agora um bom voo. Contato está 3662, Fortaleza, 2 horas e 40, 32. Estou informando que o tanque está com água para a próxima semana. Afirmativo, TAM 3662, táxi via pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1014, vai seguir a nave da Avianca já no táxi, ok? Passando agora através do 05. TAM 3662, por gentileza, confirma apenas o POB? Tá 112. 100, copiado. Reporte entre para Juliette. 2224. É o passageiro 2224, levando a sua escuta. Após o tanque, sai do pátio e prossiga para remoto no 4, passageiro 2224. Após o tanque, prossegue para remoto, passageiro 2224.